Sentes-te mal e estás com medo, então é porque estás com neura. Estás com neura. Se pensas demais e não tens tempo para mais, tu estás com neura. Estás com neura. Se dúvidas tens sobre o que tens ou não tens, tu estás com neura. Estás com neura. Estás insuportável sem saber bem porquê, tu estás com neura. Thank you.